Eu queria voltar no tempo, pra quando eu me sentia bem, podia contar com alguém, e era você. Yeah, oh, tudo passou, mas eu me lembro. Aqui no peito ainda tem mágoas que ainda doem. O que vou fazer? Yeah. Eu queria voltar no tempo pra reviver momentos com quem se foi e nunca vão voltar. Tudo passou, mas eu me lembro de você. Eu não sei nem onde estou sem você pra me abraçar. Eu corro pra tentar fugir do meu passado, mas ele sempre me alcança. Desde que eu era criança, acabou a esperança. Passarinho engaiolado como numa corda bamba. Meu mundo sempre balança. Correr pra mim não adianta. Queria você do meu lado. Sinto que não sou mais o mesmo de antigamente. Vi coisas que fizeram de mim um homem muito cedo. Quando eu for me deitar, eu ouço o barulho da bala. Eu escuto a voz dela, um último grito na madrugada. As pessoas que nos amam querem nos proteger, e é por isso que essas pessoas sofrem. As pessoas que nos amam querem nos defender, e é por isso que essas pessoas morrem. E eu também morri, e foi por dentro tão quebrado. Me senti, hoje lamento no meu quarto ressenti. Tô escrevendo que do mundo me excluí. Eles estão vendo, eu abracei a escuridão. Espero que não seja em vão, como a morte do pai de outra mãe nesse mundão. Eu queria voltar no tempo pra reviver momentos com quem se foi e nunca vão voltar. Tudo passou, mas eu me lembro de você. Eu não sei nem onde estou sem você pra me abraçar.